Você está na Sem Solar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sens. E neste próximo bloco você vai ouvir o som do Boy Meets Girl, o som do Clyme Fisher. E para começar, o som da banda escocesa Danny Wilson, Mary's Prayer, aqui na Sens. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. I used to be so careless. As if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prayer? Suddenly the heavens rolled. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Mary that I knew. So when you find somebody, think of me and say. Siga-se. things. O som do Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Três músicas do mesmo estilo dos anos 80, aquela coisa meio exageradona, teclados bem limpos, bem claros, muita reverberação, muito eco. Mais ou menos as três são desse mesmo estilo, né? O Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, que é de 1988. Antes teve Love Changes Everything, o som do Clyne Fisher, de 1987. E pra começar, lá no comecinho, Danny Wilson, a banda. Danny Wilson até remete ao nome. Nem sei se existe uma cantora, um cantor chamado Danny Wilson. Mas é a banda da Escócia, de 1991. 1991 não, tô viajando, né? Óbvio que eu estou viajando. Vamos ver aqui o single Mary's Prayer, que foi o que a gente tocou. Vamos ver aqui, peraí, Ctrl F. Mary's, eu preciso ver aqui na tag. Mary's Prayer é uma música de 1987 também. 1991, não sei nem de onde eu tirei essa data, inventei da minha cabeça. E você, esse estilo, hoje em dia é meio revisitado pelo Synthwave e pelo Retrowave, que a gente toca no Synthwave, né? Meio revisitado até de uma forma saudosista. E não é o caso, por exemplo, do Vaporwave, que revisita também esse estilo, mas de uma forma irônica. Vaporwave é muito legal. Os três estilos a gente toca lá no Synthwave, todas as segundas-feiras ao vivo, às 23 horas, comigo, Max Tab. Você participa nas mídias sociais, @SigaSens. Também Twitter, Facebook, Mixcloud, todas são essa @SigaSens que eu disse. www.senscast.org/contato é o site para você participar, ou no chat, www.senscast.org/chat. Você pode pedir seu som lá no chat, pode interagir com quem estiver ao vivo aqui no estúdio, e mesmo que demore um pouco, a gente acaba lendo a mensagem lá no chat mesmo, tá ok? E sempre, sempre diz o que você está achando, diz também se você quer ouvir alguma música, também se tiver alguma reclamação, qualquer coisa, a gente está aqui para te ouvir, a rádio é nossa, tá ok? Então, até já. Max Tab fica por aqui. Até já!